Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, é assim a cada sexta-feira, com a reposição ao domingo. Seu Padre António Loureiro, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição das nossas Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que aproveitam este momento também para parar um pouquinho, abrir o coração à Palavra de Deus, à presença de Deus na vida. E refletir um pouquinho sobre a liturgia deste domingo. É o segundo domingo do Advento, é o domingo da Imaculada Conceição, não é, seu Padre? Exatamente, é o segundo domingo do Advento, mas como coincide com a Imaculada Conceição. Portanto, que é um dia santo de guarda, é um dia guarda, 8. O dia 8 de dezembro. Então, este domingo tem a liturgia. Segue a Imaculada Conceição. E já vamos falar dela. Exatamente. Também, mais à frente. Então temos aqui algumas considerações, seu Padre, de sublinhar que ainda esta semana aconteceu um convívio bastante interessante em Oliveira do Hospital, até com a presença do seu Bispo. Exatamente, foi, digamos assim, a primeira atividade de Natal, que é o Natal Sénior das nossas IPSS, de todo o nosso concelho. Então foi um momento muito importante, não tinha havido esta festa desde a pandemia. Uhum. Isto é sinal que tudo volta ao normal progressivamente, já agora com muita tranquilidade. Então quase todas as IPSS do nosso concelho, com os nossos idosos, estiveram presentes no almoço de confraternização. E também os utentes das instituições que prestam apoio às pessoas com deficiência, porque também coincidiu exatamente no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, exatamente. Dia 3 de dezembro, não é? Então estivemos todos com muita alegria, com muita participação, com um prato que foi comum para todos, cada centro fez o seu próprio almoço, mas era igual, uhum. Que eram migas de bacalhau, não é? E foi... Pronto, foi muito, muito simpático. O Sr. Bispo também tivemos a honra de poder receber, presidiu a nossa celebração da Eucaristia, que é sempre um momento bom. Penso que o Sr. Bispo também gosta de estar assim, momentos de contacto com a comunidade e com a população, e neste caso com os idosos. E depois penso foi isso, foi uma manhã muito agradável. Como é que estavam os idosos, aqueles utentes felizes? Sim, como é que os encontrou? Bem disposta, todo muito alegre, todos com um chapéuzinho de Pai Natal, um bonézinho assim todo. E pronto, mas com alegria, com simplicidade. E também isto para os idosos é bom, saem de casa, vêm em um momento celebrativo. Um bocadinho depois difícil para ir à casa de banho, que são muitos, mas aquilo funcionou bem. Claro. Também vinham com os seus apoiantes. Pronto, penso que foi uma parte bonita da parte da manhã. Depois da parte da tarde também um bocadinho de festa e de alegria. Nessa parte eu já não pude estar. Mas pronto, penso que foi um momento muito alegre, bem vivido, uma boa iniciativa do município, que nos apraz registar. E com certeza é também motivo de alegria para todos aqueles que participaram. Certamente que sim, que foi com muita satisfação que todos ali estiveram reunidos. Seu Padre, também para abordarmos aqui as muitas celebrações de Natal, redescobrir o valor da interioridade, não é verdade? Eu diria que esse é o desafio, não é? Porque agora tudo é para o exterior, tudo é para a festa, para o encontro, para a prenda, a mente ocupa-se muito, e ainda bem que é sinal também que há carinho, não é? Se não houvesse carinho não havia... Mas pronto, mas de todas as maneiras, para a pessoa que queira refletir um pouquinho, é um tempo também oportuno para refletir sobre a família, o valor da família, o encontro da família, as boas relações na família, que nem sempre é muito fácil, e depois também o centro da festa, não é? Que não fique só na festa exterior, mas a razão profunda do Natal é o nascimento do Menino Deus, o nascimento do Menino Jesus em Belém. Portanto, penso que também nos faz bem dar um tempo a Deus. Nós temos um grupinho do Crisma de Adultos, do Crisma de Universitários, com um grupo de africanos, tantos estudantes que eram cá, e então ontem tivemos uma reunião e partilhávamos um pouquinho como é que é o Natal em cada país, uhum. Em cada... Portanto, estava na Guiné, no Brasil, em Angola, e depois fica ali uma raiz comum. Há a raiz comum, que é a raiz da família, do encontro, de fazer festa, de juntar-se. O bacalhau também está presente até em África, portanto foi algo que ficou. Mas eu vi que, por exemplo, nestas pessoas que estavam ali sentiu muito a importância da fé e que a receberam dos pais, da família. E por vezes por cá perde-se ou tem-se perdido essa. Exatamente, até duas pessoas que estão a preparar-se também para o batismo, mas já têm dentro de si como que este sentido da importância do Natal como dimensão de fé, dimensão de religiosa, dimensão de abertura a Deus, e que Jesus está connosco e que Ele é que nos vai orientar na vida, que nos vai inspirar. Portanto, eu sinto isso às vezes mais que até na nossa cultura, já muito mais de raízes, muito mais tradição muito mais antiga. Mas que às vezes perdemos esta abertura e este diálogo bom com a fé. E que às vezes nestas evangelização mais recente, mas também já até há alguns séculos, mas às vezes em dificuldade, está bem, inclusive as pessoas que não eram batizadas, mas já tinham recebido esta raiz de fé e que me traz muito registrar. Portanto, também penso que é um desafio para todos nós, para a nossa cultura, para as nossas crianças, para as famílias, ver que a vida não é só a festa exterior, não é só gastar e consumir e ver a alegria do encontro e das prendas, mas também a alegria do encontro já é por si positiva, não é? Já, o facto de estarmos em união com os familiares bom. Também é um sinal de fé, não é? É muito bom. É muito não bom. Se pode esquecer é a outra parte. Mas depois ir à raiz de tudo isso. Exatamente. Isso é que eu interesso. Portanto, ir descobrir que, no fundo, o Natal é um abraço de Deus ao homem que nos vem dizer que não estamos sós. Que alguém que está connosco, que nos ama, que nos quer bem e que com ele poderemos superar as nossas dificuldades e as nossas tribulações da vida, que a todos nos visitam, não é? Mas com esse olhar de esperança também, porque Deus nos ama, Deus nos visita, Deus está connosco. Então penso que isso é algo bonito e que oxalá todos pudéssemos descobrir e também pôr nas nossas crianças esse sentido que Natal também é ir à missa. Como diziam, não é? Ir à missa, ter a roupa nova, os sapatos novos, que era um bocadinho sentido também nestas outras culturas. Verdade. O que é muito interessante. Portanto, às vezes também é bom deixar que essa marca tradicional também a saibamos transmitir como um valor positivo às nossas crianças e às futuras gerações. Sr. Padre, por isso que também é muito importante ter um presépio, por mais pequeno que seja, nas nossas casas, não é? Ou nos locais onde nos encontramos, porque o Natal não se esgota na árvore de Natal, não é? Tem muito Sim. mais significado o presépio para percebermos a raiz de tudo isso. Exatamente. O próprio do Natal é o presépio. Não é? O presépio que nos recorda o nascimento do menino Jesus. A árvore de Natal já é um embelezamento dessa outra raiz. Mas aí a essência está no facto de Jesus nascer no meio de nós e depois a representação, que começou com São Francisco, há um bocadinho tardiamente, no século XIII, ele teve a iniciativa, fez o primeiro presépio ao vivo, justamente porque se dava conta que as pessoas também não passavam pelo Natal, mas sem se perceber bem do que é. Então ficou esta tradição dos presépios, que efetivamente ajudam a recordar, a vivenciar. É uma fotografia, uma vivência plástica que representa aquilo que aconteceu. Por isso não é propriamente o facto em si, a imagem do que aconteceu, uma imagem, mas é uma multiplicidade, mas que recorda o essencial. Uhum. Há muitas dimensões, mas tudo, desde o mais simples ou mais artístico ou mais grandioso, há aldeias que fazem da aldeia um presépio vivo, não é? Isso também é bonito, mas sobretudo recordar que, evidentemente, pôr o acento naquilo que foi o essencial, que foi o nascimento do menino Deus, que foi Maria, que ofereceu o seu filho com José, na simplicidade, na pobreza, na humildade, mas depois noutra altura iremos também falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim, até porque para muitas crianças, sobretudo aquelas que ainda não frequentam a catequese, o Natal é o Pai Natal, não é? E a chegada pois, das prendas. Exatamente, que houve também uma deslocação do sentido. Eu ontem recordávamos, por exemplo, nessa reunião, eu recordava quando era miudito, íamos à Missa do Galo, depois eu chegava à casa, íamos pôr o sapatinho ao lado do presépio. Uhum. Porque andava às prendas era o menino Jesus. E depois íamos dormir, outro dia íamos todos entusiasmados a ver o que é que tinha acontecido lá, o que estava no sapatinho. Pronto, e essa era um pouquinho Foi sendo um bocadinho desvirtuado, não é? Ao longo dos tempos. Era o. Portanto, esse olhar infantil, mas feliz, do Natal centrado no Menino Jesus. Pronto, depois houve aqui uma evolução para o Pai Natal, que também está bem, não esteja bem, mas que não me retire, que não retire, não é? Aquilo que é a essência do Natal, que isso aqui é o verdadeiro. Muito bem. Seu Padre, concentramos-nos então no próximo domingo, que é o domingo da Imaculada Conceição, como referíamos então, mesmo dia Santo de Guarda. Seu Padre vai também nos falar aqui um bocadinho deste dogma da Imaculada Conceição. Pois, eu penso que é muito interessante a Imaculada Conceição, porque algo que a fé cristã suportou, mais que a teologia, é a crença do povo que se foi alimentando e acreditando na Imaculada Conceição. Desde o início, desde os primeiros séculos, que Nossa Senhora teve um papel muito importante, como aquela que era a Mãe de Jesus, a nova Eva, a nova criatura, depois foi proclamada Mãe de Deus, e depois, já desde o século VI, VII, começou a aparecer alguma devoção à Imaculada Conceição, que depois, na Idade Média, foi motivo de debate teológico aprofundado e, curiosamente, contrastado, porque grandes teólogos tiveram muita dificuldade em entender que Nossa Senhora pudesse ser imaculada na sua concepção, ou seja, que não tivesse padecido o sinal do pecado original. Porque a Escritura diz que todos pecaram e todos foram redimidos por Cristo. Nossa Senhora é sem pecado, nunca cometeu pecado, isso toda a gente disse, e também que na sua concepção, mas depois ficava ali uma dúvida, então, mas se todos são pecadores, se Jesus veio redimir o pecador, então se Nossa Senhora nasceu pecadora, não precisava da redenção. E houve dificuldade. E inclusivamente, Santo Tomás de Aquino, que foi o grande teólogo da Idade Média, teve dificuldade em entender isto por causa desta lógica também da fé, que parecia que dificultava entender que Maria não necessitasse da redenção de Cristo, porque já nasceu sem pecado original, enquanto que todos, o filho da homem e a mulher, nasce pecado original. E então apareceu um filósofo a seguir a Santo Tomás de Aquino, portanto, no século XIV, Dom Scotto, que teve uma ideia brilhante. Ele também era assim, chama o doutor subtilíssimo, assim, a subtileza do pensamento. Então ele, na sua reflexão, teve uma ideia que foi a que depois toda a gente aceitou e acolheu e que resolveu este problema. Portanto, o que ele disse foi que Jesus é o Redentor de todos os homens, também Redentor de Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora deu-lhe um privilégio muito especial, que foi aplicar a redenção preventivamente. Ou seja, Nossa Senhora já nasceu no estado de redimida, mas foi redimida, porque é a natureza humana. Portanto, e assim de repente veio uma nova luz. Portanto, não é que Nossa Senhora não tenha sido redimida, porque isto foi, mas a graça da redenção que Deus, ou que a Igreja, que Cristo aplica pela fé a quem acredita nele, pela graça do batismo, recebemos o perdão dos nossos pecados e a redenção de Cristo. Em Nossa Senhora, isso foi aplicado preventivamente desde a sua concepção. Uhum. Portanto, Nossa Senhora é a primeira redimida e plenamente redimida, até o ponto que nunca teve a marca ou a mancha do pecado original e do pecado atual. Portanto, o que corresponde, efetivamente, também àquilo que diz o Evangelho, o que diz o anjo quando vai com Nossa Senhora: Ave, ó cheia de graça. A Nossa Senhora é cheia de graça. Nós rezamos na Ave Maria, mas depois, quando íamos aplicar isto à vida inteira, havia esta dificuldade. Uhum. Então parecia que houve algum momento em que ela também teria sido redimida por Cristo. Pois quando foi? Foi no momento da concepção? Foi logo a seguir? Foi ali? E discutia-se isto, não se entendia bem. Portanto, com esta visão da redenção preventiva, Nossa Senhora é efetivamente a primeira redimida desde a sua concepção, que nasceu na nova humanidade redimida de Cristo. É como se a graça do batismo fosse aplicada à Nossa Senhora desde a sua concepção. E então assim tem pleno sentido. Maria é cheia de graça desde a sua concepção, não teve a mancha ou a mácula, ou como quisermos dizer, a negatividade do pecado, nem do pecado atual, porque nunca terá cometido pecado, ou seja, nunca traído contra a vontade de Deus, nem na sua concepção, desde, porque ela pertence a uma natureza humana que é pecador. Todos somos pecadores, todos pecamos, mas Maria foi preservada sendo-lhe aplicada a redenção desde a sua concepção. Portanto, é isso, que é essa concepção imaculada que nós celebramos neste 8 de dezembro. Exatamente. E Portugal, desde as suas origens, viveu muito esta devoção à Imaculada Conceição. Uhum. Sim, é um dia bastante venerável, não é? É, e desde a Batalha de Aljubarrota, que depois entendemos que foi a raiz da nossa independência e foi agradecida, foi feito um convento em Vila Viçosa, uma igreja em Vila Viçosa, veio uma imagem da Inglaterra da Imaculada Conceição de Vila Viçosa, e Portugal sempre foi defensor. Depois, na Idade Média, portanto, pelos séculos XV, por essa altura, não é? Em França, na Universidade de Paris, para ser professor era necessário defender a Imaculada Conceição. E em Coimbra, para ser professor, era necessário defender a Imaculada Conceição. E mais ainda, então, depois... De professor de qualquer área. De qualquer área, porque aquilo era... Portanto, para ser professor, tinha que dizer... defender e que acredita na Imaculada Conceição. Ainda que isso não estivesse definido oficialmente como verdade de fé. Mas era a fé da Igreja, a fé popular, que depois se foi propagando. E em Portugal, depois da independência de 1640, o rei Dom João IV, reconhecendo e agradecendo a independência de Portugal, depois de alguns anos sob o domínio de Castela, dos espanhóis, não é? Ele proclamou Nossa Senhora como rainha e padroeira de Portugal. Depois o Papa também reconheceu esse título, e a partir desta data, que não sei se é caso único, o rei de Portugal nunca mais utilizou a coroa. E quando havia um momento solene em que tinha que estar com a coroa de rei, colocava a coroa ao seu lado, numa almofada, porque a coroa pertencia à rainha de Portugal, que era a Imaculada Conceição. Pronto, depois, em 1854, o Papa veio definir então o dogma da Imaculada Conceição, dizendo que, efetivamente, desde a sua concepção, Maria é cheia de graça e sem a mancha do pecado original. Portanto, eu penso que é um momento muito luminoso também para nós portugueses reconhecer a Imaculada Conceição. Também houve uma primeira congregação dedicada à Imaculada Conceição de Santa Beatriz da Silva, no século XV, de uma santa portuguesa de Campo Maior e princesa, portanto, que realmente marca a fé grande por lá na Imaculada Conceição, que no fundo é a importância de Maria na vida da Igreja e na nossa vida. Uhum. Porque toda a fé tem a ver connosco. Portanto, está a dizer-nos que Maria, que é da nossa raça, como nós, é santa, porque todos somos chamados à santidade e ela vai à nossa frente. Ela, Maria, realiza tudo o que é a Igreja. A Igreja que é pecadora, mas também é santa. E em Maria temos a santidade da Igreja, desde que, segundo o sonho de Deus. Pronto, então dizer isto, que vemos com muita alegria, porque podemos celebrar a Imaculada Conceição, que não é um título menor, é uma verdade de fé que nos diz que o pecado foi vencido, que nós nascemos numa humanidade pecadora, mas que em Maria essa humanidade pecadora foi plenamente redimida, e em Maria acontece aquilo que nos há de acontecer no céu, quando for a nossa vez. Também devemos estar totalmente purificados na presença de Deus, ao estilo de Maria. A defesa em que Maria foi logo desde a sua concepção, nós seremos no final, quando assumirmos a plenitude da redenção. Muito bem. Seu Padre, vamos agora então olhar um bocadinho para a liturgia deste domingo da Imaculada Conceição, a primeira leitura do livro do Gênesis. Deus pergunta a Adão: onde estás? E a Eva: que fizeste? É, exatamente. É uma coisa muito interessante. A primeira leitura de Gênesis 3 é justamente a história do primeiro pecado, do pecado de Adão e Eva. Deus tinha-os colocado no paraíso, tinha-lhes dado tudo bom, tudo o que devia ser, e tinha-lhes dito: olha, podes fazer tudo menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é muito interessante. O conhecimento do bem e do mal quer dizer que o bem é Deus. Eu não posso decidir o que é bem e o que é mal. Deus é o bem, e tudo aquilo que é luz, que se aproxima do Senhor isso é o bem. E então apareceu o pecado de Adão e Eva, em que eles pecaram, comeram, e depois, neste episódio, Deus foi ao encontro deles, como fazia habitualmente. Mas, desta vez, não os esconderam-se, não estavam lá. E então o Senhor Deus chamou-lhe e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Pronto. Quer dizer, aquela harmonia inicial desapareceu. E Adão teve medo, teve receio de Deus, porque tinha cometido algo que era contra a sua vontade, e deu-se conta da sua, pronto, de uma nova situação, não é? E depois, mas estás tu comido a árvore que eu te proibi? Ah, pois foi, mas ele logo se desculpou. Não, mas foi Eva quê? E então Deus foi à mulher e disse: que fizeste? E então temos aqui este: onde estás? Que fizeste? Onde é que eu ando? Não estou na paz de Deus? O que é que eu fiz para que isso me acontecesse? E então aparece esta... E Eva desculpa-se com a serpente, foi o tentador, pronto. Isto é a realidade da história, a história como nós a temos. Mas no final deste diálogo entre Jesus com Adão e Eva, depois do primeiro pecado, quando a gente fala em pecado original, estamos a dizer que, de algum modo, a humanidade que nasceu de Adão e Eva está contaminada por este não a Deus. Depois Deus até os expulsou do país, quer dizer, ficou a relação com Deus quebrada, e é justamente Cristo que vem restabelecer esta relação. E então a relação com a mulher é muito interessante, não é? Diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente ou entre o tentador, entre a tua descendência e a descendência dela. E depois diz: esta, a descendência da mulher, há de atingir-te na cabeça, e tu vais atingi-lo no calcanhar. Portanto, marca aqui a luta entre o bem e o mal, mas com a certeza de que o bem há de vencer o mal. Até depois na teologia chama-se este pequeno versículo o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia, que o mal há de ser vencido pela descendência da mulher. Isto veio depois a concretizar-se justamente no Natal em Jesus, em que da mulher nasceu aquele que esmarrou a cabeça da serpente do pecado e do mal, e que possibilita ao homem viver sem pecado ou vencer o pecado. Então temos aqui esta Imaculada Conceição, justamente junta-se à primeira mulher. Maria aparece como uma nova Eva, aquela Eva que viveu segundo o designio de Deus e que não se revoltou contra Deus, nem desobedeceu a Deus, mas foi um sim à palavra de Deus e à sua vontade. E então merece toda a nossa... A oração a Maria é, no fundo, para que eu me fortaleça para fazer como Maria, ser como Maria, louvar a Deus e ter fé como Maria. Então este como Maria acaba por ser também muito importante. Muito bem, Sr. Padre. Vamos então agora olhar um bocadinho para a segunda leitura aos Efésios. Retiramos esta mensagem: ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na caridade, na sua presença. Está a ver? Este aqui é São Paulo, não fala de Nossa Senhora, fala da humanidade, fala dos cristãos, fala do mundo, mas vem com este desígnio, antes da criação do mundo. Portanto, quando Deus criou o mundo, o universo, já tinha um propósito para nós, não é? Ora, sermos santos e irrepreensíveis. Exatamente, isso é que é bonito. Portanto, tantos, e agora que nós sabemos que são milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e um universo imenso, nesta perspectiva, tudo foi feito a pensar no homem que estava chamado a ser santo e irrepreensível pela caridade na sua presença. Portanto, o designio de Deus para todo o homem é que viva no amor, na presença de Deus, sendo santo e irrepreensível. Santo é santo, Deus é santo. Portanto, o santo é aquele que se aproxima do coração de Deus. Irrepreensível, quer dizer, porque faz... Depois, isto aplica sempre em toda Maria. Maria, que é essa santa e irrepreensível, na caridade, na presença de Deus, que se foi capaz de vencer a tentação e não cometeu o pecado, que é a desordem estrutural que nos domina. Portanto, o designio de Deus era este, e que se concretiza em Maria. Por isso também, nesta festa da Imaculada Conceição, se escolheu esta leitura de São Paulo, que não falava especificamente de Maria, mas em que Maria é a concretização, efetivamente, deste designio de Deus para toda a humanidade e para todos nós, e que Maria já realizou. Seguimos o Evangelho de São Lucas, que nos fala da Anunciação e o Sim de Maria. Maria, que é também vista como a Senhora do Sim, tratada como a Senhora do Sim. Exatamente. Não é? É um cântico bem bonito, é um cântico da Senhora bonito, do Sim. É um cântico bonito. Mas, efetivamente, Nossa Senhora aqui aparece, é a história da Anunciação, e estas palavras do anjo, a Nossa Senhora, que é Ave, ó cheia de graça, O Senhor está contigo. Aqui está o conteúdo fundamental desta de Nossa Senhora, que é cheia de graça. Em vez de se esconder de Deus, como fez Adão e Eva, ela dialoga com Deus, abre o seu coração a Deus e pergunta-lhe: mas como é que eu posso ser mãe? Porque eu não conheço homem, ainda não estou comprometida em casamento, mas eu não tenho relacionamento físico, como é isso eu posso ser? Não. E diz: não te preocupes, o Espírito Santo virá sobre ti. Então aparece o sentido do Natal: o Espírito Santo virá sobre ti, e aquele que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, o mistério do Natal é a humanidade que acolhe o dom de Deus, e Maria oferece a sua humanidade para que o Filho de Deus se possa encarnar, se possa fazer homem e possa viver no meio de nós. E pronto, então depois Maria tem esta expressão bonita, como realmente agora recordava: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora, a mulher do sim, aquela que dá o seu sim a Deus sempre, em todas as circunstâncias. A sua vida é um sim a Deus. Enquanto Adão e Eva disseram um não, Maria dá um sim. E é sempre o seu sim aquele que prevalece. Muito bem, Sr. Padre, estamos quase a terminar. Temos uma sugestão para fechar o nosso programa. O que é que nos traz? Pois, podia ser Nossa Senhora do Sim, evidentemente. Eu não podia, eu gosto bastante. Quando eu tiver a oportunidade, outra vez faremos. Mas sim, hoje realmente pensei numa outra música. Muito bem. Assim, tranquila, que é de inspirar em Tezé, nos cânticos de Tezé, que traduz as palavras de Nossa Senhora, que é: a minha alma exulta de alegria, magnificante. Minha alma exulta de alegria, Deus meu Salvador. Portanto, a pessoa que dá um sim a Deus canta a sua fé, louva a Deus, bendiz o Senhor e está cheia de alegria na presença de Deus, que é aquilo que também nós esperamos poder alcançar. Então ficamos com esse cântico Magnificat de Tezé, que é uma oração tranquila que também nos ajuda a entrar na interioridade. Vamos lá então. ficamos então com esta música, esta sugestão do seu padre António Loureiro, neste alusivo então a este domingo, que é o domingo da Imaculada Conceição. Seu padre, muito obrigada por esta sugestão. É sempre bom que nos traga estes cânticos desta comunidade, que são sempre também muito sugestivos e que nos transmitem alguma esperança e alguma alegria interior, também é um facto. É verdade, eu por acaso desde a minha juventude tive algum contacto com o TZ. Gosto particularmente. Sempre senti inspirador, e já há muitos anos, portanto, mas foi um movimento que nasceu realmente em França, com uma música diferente, música litúrgica diferente, e que foi muito esperançada, e pronto, e continua a ser ainda hoje. Apesar de já terem 40 ou 50 anos, estas músicas continuam a ser belas e transmitem espiritualidade. Penso também é importante. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada por ter estado connosco mais este programa. Nós daqui a uma semana estamos cá outra vez, não até é verdade? Semana. Contamos com todos os que estão do lado de lá. Ficamos então com esta edição do programa das Palavras de Esperança, com a participação do seu Padre António Loureiro. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.